Salve, salve, coelhada! Agora sim, Decadentes 85! Depois da tentativa frustrada de ontem à noite, eu derrubadaço de gripe, o Alisson, que continua derrubado de gripe, nem vai poder participar hoje. Certas pessoas que exageraram no licor de sem sabor. E aí nem a conexão de internet aguentou a gente, não. E aí não deu pra fazer o programa ontem. Mas não podemos deixar de falar dessa vitória magnífica de 3-0 que o América teve no sábado. Então voltamos aqui na segunda-feira para seu Sérgio Tavares. Dê seu boa noite. Boa noite, galera. Tamo aí. Vambora. Seu Ramon Gregório, dê seu alô. Alô. Boa noite. E também o apresentador do Aqui é na Canela e companheiro de Deca Brands na Canela pela primeira vez no Decadentes, seu Guilherme Chaves. Dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje em ambiente amigável, né? Nada de isso, exatamente. Flamenguista, sarraça, corintiano. Você isso. Também pegou aquela nata, né? A nata do chorume futebolístico, pelo amor de Deus. É, mas tem que ser a resistência. No meio desses aí, a gente é a resistência. Eu não sei porque é que o Guilherme Chaves não usa o nome artístico dele, velho, de Guininha. Não. Ele é mais como Guininha, cara. Só pessoal meu. Muito bem. Vamos começar do zero, então, aquela discussão de ontem. Sérgio, o que você achou do jogo? Como é que você viu aí o início do América na partida? O que você tem a me dizer? Então, a minha visão, eu consegui passar ontem, né? Mas repetindo, eu achei um jogo muito bom do América. A gente teve uma consistência defensiva que já vem sendo ponto alto, e o ponto baixo, que era a nossa finalização, tem melhorado. Ainda não é sensacional, a gente ainda erra muitos últimos passes ali, mas tem melhorado consideravelmente. 3-0, 2-3-0 seguidos já mudou completamente o nosso ataque, né? Claro que ainda tem que melhorar algumas coisas, mas eu acho que estamos no caminho certo. Mas eu acho que o ponto alto é a gente não ter deixado o Brasil jogar. O Alisson até ontem falando, achou que o Brasil não conseguiu criar muito e tal. Eu acho que a gente não deixou eles criar, porque toda hora que o Brasil chegava na intermediária do América, o América conseguia desarmar, ou conseguia bloquear e não deixava eles chegarem nem na área. Eu acho que isso é muito mais mérito nosso do que demérito deles. Nesse ponto eu concordo com você. Você achou o quê, Ramon? Não, cara, eu achei o seguinte, o América começou um pouco nervoso, meio afobado, mas depois controlou a partida, cara. O time tá acertando, o Renan, pra alegria do Henrique, que nunca criticou, jogou muito, voltando pra dar combate, o Pará jogou muito, Hernandes na dele, né, tiraram ele da lateral, colocaram ele na posição certa, né. Sim. Eu acho que o time tá se encontrando, cara, até o Bill fazendo papel de pivô ali e tal. Eu acho que até concordo que o time do Brasil é muito fraco, tá? Não gostei, mas o América foi pra cima, fez o time que ser feito mesmo, foi pra cima, e o 3-0 ficou pouco ainda, poderia ter sido mais, mas tá bom, o time tá acertando. Sabia mais, né? Eu também gostei do jogo do América. Guilherme, o que você achou do jogo? Então, no começo eu fiquei um pouco com medo, né? Porque o Brasil arrumou uma retranca danada ali, a gente não tava conseguindo passar. Comecei a lembrar do jogo contra o Paysandu, falei, ah, meu Deus, de novo não. Mas aí depois ali dos 30, depois do gol, né? Depois do gol, já que eu vou mais aliviado, e aí o time começou a se soltar mais também, até mesmo porque tava com a tranquilidade de tá ganhando, né? E acho que dava pra ter feito mais mesmo. Mas enfim, 3 tá bom. Cabia mais. E, gente, vamos lá, né? Gol de escanteio, um escanteio bem batido, um escanteio que subiu uma bola, que, né, só não deu ali pra cabeceada no meio da área. Por quê? Por milímetros ali. E ainda assim ela desce no segundo pau para ser arrematada com o pé. Ô, beleza, que alegria que foi ver um escanteio que não foi batido para intermediária, que não foi batido rasteiro, que não foi escanteio curto. Olha, que saudade, viu? Menino Pará, tá de parabéns. Eu já vou me antecipar aqui, comecinho de programa, eu já vou falar. Pará, meu bala do jogo ontem, não tem nem o que discutir. E olha, o escanteio é metade desse prêmio que ele levou ontem. Claro, Renan, sim, muito importante, dando combate, acordado no jogo, voltando para buscar bola, brigando lá na frente, não desistindo das jogadas, jogando muito bem. E aí sim, a gente critica quando tem que criticar, quando tá apagadinho, vira Renan Votril, sim, mas no dia que não é, eu tentei ontem buscar uma anfetamina qualquer para fazer um trocadilho do Carilho com o nome do Renan, mas não consegui. Se alguém tiver alguma, estamos aceitando sugestões. Mas acabou de fazer quando parar, né? Do Pará, tá de parabéns. Esse foi involuntário. Mas enfim. Como é que chama o Azuzinho? O nome do Azuzinho? Esqueci, caramba. ao Viagra? Renan, tá fingindo de bobo aí, Ramon, por quê? Viagra com o Renan. Ramon, velho. Eu não lembro do nome, eu vou pelo nome genérico, sacou? Continua a página. Pra vocês. E aí, eu vou discordar de vocês de que, assim, eu acho que a aflição do início, aí o Guilherme citou o jogo contra o Paysandu, e eu também, naquele momento, senti assim, puta merda, de novo não. Mas eu acho que essa aflição é mais do torcedor americano, é mais do gato escaldado que tem medo de água fria, do que necessariamente do jogo. Porque, ainda que tivesse aquela retranca e tudo mais, o Paysandu conseguia agredir mais o América do que o Brasil mostrou nesse início de jogo. O Paysandu é um time melhor, acho que mais bem trabalhado, um time que joga mais próximo. Tem jogadores mais... melhores, né? Tem. E o Brasil não fez nada até o nosso gol. Né? O Milagres, olha o Otto Fale. O João Ricardo saiu de uniforme limpo. Então, assim, e aí sim, concordo com a análise de vocês, é um time que chegou absurdamente retrancado, querendo explorar um contra-ataque, coisa que o América não permitiu que fizesse, mas pela retranca, sim, fica mais difícil fazer gol, gente, é claro isso, mas essa retranca só durou até os 30, foi bola parada, foi, coisa que a gente não costuma aproveitar, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu aproveitar essa bola parada, a gente conseguiu quebrar essa retranca. Depois tem até aquela pressãozinha que eu acho que deve durar uns 5 minutos, 6, 7 minutos no máximo do Brasil, depois de ter sofrido o gol. Mas eu não acho que foi um jogo de muitos sustos, muitas preocupações, não. Foi uma apresentação que eu acho que foi extremamente digna. É jogo claríssimo de Série B. É jogo, sim, total jogo de Série B, de um time que chega retranqueado, querendo explorar só o contra-ataque, porque sabe que não vai ter outra oportunidade, não vai conseguir jogar de igual para igual na casa do adversário. É aquele time que vem para buscar um pontinho, mas a América conseguiu, pela bola parada que fosse, mas conseguiu quebrar, e a partir daí foi. Você ia falar, Sérgio? Não, concordo plenamente. Eu acho que o Brasil não agrediu hora nenhuma, não é nem só no início que não conseguiu, o jogo inteiro. E sem dúvida que o gol ter saído facilitou mais as coisas, claro. Mas eu acho que em outras vezes a gente jogou bem, igual jogamos ontem, só que quando a bola não entra, a torcida fica mais ansiosa, isso pode passar um pouco, o jogador fica mais ansioso e tal, e isso acaba atrapalhando. Quando o gol sai rápido, sai o 35 e tal, a partida ali foi perfeita, a partida, na minha opinião, a melhor partida do América. Muito bom. Eu não vi tanta aflição, mas eu entrei também no campo, já tinha 15 minutos. Então eu só peguei uns 15 minutos antes do gol ali. 15 minutos e quantos copinhos? Olha, eu cheguei no Indep às 4. Então você calcula aí uma média. Não dá, não faz pergunta difícil pro cara, não. Ele conseguiu contar até o 15º. Depois disso. Não, mas não. Eu ouvi dizer, qual que é o bar que você fica lá mesmo, Sérgio? Bar do Pardal. O Barco Pardão, eu ouvi dizer que o Sérgio não tem conta lá, não. Ele tem um hidrômetro. Aliás, tá aqui convidado lá, a turma do Fundão sempre fica ali, pode colar com a gente. Ele toma água que o Pardal bebe, né? Sempre tem um licorzinho, irmão. Muito bem, deixa eu pegar duas participações iniciais aqui. O Lucas Bahia já tá dizendo que o Renan e Soneca está de parabéns, junto com o Pará, pelo visto. E o Marcos Graça tá aqui, ó. Carrossel e Piranguês. Renan seria o nosso Cruyff? Meu Deus. Não é pra tanto. Mas vamos lá. Mas eu o time tá rodando. Falando em time rodar, já tá manjada aquela inversão de Luan e o Cabral, né? Tá. Todo mundo sabe que aos 15, 20 minutos do primeiro tempo, eles vão trocar de lado. Mas se o principalmente time não fizer o trabalho certinho, vai funcionar. Surpreender, né? Tem que explicar pro Poço Piranga que depois do pay-per-view não tem jogadas. Nessas jogadas não cola mais, não, né, cara? O pessoal costuma. Gravado, tá rolando, 3-0, hein? Deu certo. Não, apesar da inutilidade dos dois no jogo desse final de semana, porque foram muito pouco usados. Foram os piores em campo, eu acho. O Luan eu não achei tão ruim assim. Eu acho que os dois foram. Pode ser. Eu acho que concordo que os dois foram os piores do América. Mas eu vi o Luan. Tentando mais. Ele teve pelo menos umas 3 chances boas ali que ele finalizou bem e acabou não saindo gol. O que vocês estavam falando aí, aquele desespero inicial lá, igual o Henrique falou, você que pra gente que tá na arquibancada do lado de fora, fica mais complicado de administrar. Mas com essas duas vitórias aí de 3-0 consecutivas, né? Uma fora e uma dentro. O Posto Ipiranga navega em posso dizer, nem no mar não, numa piscina de bolinhas, né? Vai ter tranquilidade aí para fazer o trabalho dele, né? Vamos ver se vai manter, né? Como é que é o esquema? Vamos ver. O esquema do Posto Ipiranga, duas fora e uma... Como é que é? Uma fora e duas dentro? Porque o do Givanildo era pontinho fora, né? Ganha em casa e conquista pontinho fora. O Posto Ipiranga tá desenvolvendo a nova técnica. É, falando em pontinho fora, já antecipar um pouquinho aqui sobre o próximo jogo. Tá só com um pontinho lá do Paraná, tá de boa, tá de bom tamanho, né? Não precisa mais do que isso, né? Eu também acho. Como diz os meus alunos, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, pois é, mas a gente tem condição de ganhar. Tem. Mas um pontinho fora não é ruim, não. Eu vou concordar que a gente tem condição de ganhar, sim. Especialmente porque o Paraná, pelo visto, não é um time que tá fazendo muito gol. Não tem sequer, tem 10 gols ainda. Tá entre os piores ataques. De volta, não. Como é que é? Oi? Era pra mim ter colocado no mute, eu coloquei não, foi mal. Eu tenho medo de Cassim, corneta lá. Primeira vez que faz o problema. Aqui, o Paraná então. O Paraná não é o tipo que tá fazendo muito gol. O Gano tá com 9 gols só. Mas em compensação, a defesa tá junto com a nossa. Eu acho que outros 4 clubes, que o Inter saiu agora tomando gol do Boa, mas está entre as 4 melhores defesas, que só tomaram 7 gols. Paraná só conquistou a última vitória e fez mais um golzinho aí, fez esse 9º gol, por causa desse penal que foi pênalti, mas enfim, um pênalti cachou aí no último jogo. Então não acho que seja um time que deva nos dar qualquer tipo de receio, não. Mas é um time chato de jogar lá na Vila Capanema, é chato, então... Se voltar com pontinho, eu tô feliz. Dá pra ganhar? Dá. Mas se voltar com pontinho, eu tô feliz. É mesmo porque o primeiro e o segundo colocado vão jogar um contra o outro, né? Isso. Então, independente do resultado que acontecer, a gente não descola muito ali do G4, não. E nem o primeiro e o segundo descola. Apesar que o melhor resultado é o empate, né? Entre o Guarani e o... Juventude. Mas, pra gente, seria o ideal. Do G4, a gente até pode descolar. Porque se a gente... Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu tô tentando buscar a classificação. Dos líderes, na verdade, a gente não descola. A gente não descola da galera lá da frente. Mas, se a gente for olhar a classificação em si, por mais que... E o Alisson acho que comentou ontem, não sei se foi durante o programa ou no nosso bate-papo pré-programa aqui, tem... O América começa a descolar das outras equipes. Então a América está a 2 pontos do Internacional, que é o 5º colocado, com 17. Mas você ainda tem aqui Paraná, o próprio Paraná, né? E o CRB com 16. É, o Paraná pega a gente. E o CRB joga fora contra o todo poderoso Boa, né? É. Então ele dá uma esperança de não sair do G4 na próxima rodada, não, na pior das hipóteses. É, pior que a situação tá ruim, não. Tô achando mal também, viu? O Vila também joga fora contra o Oeste. Que é um joguinho chato, e o Inter deve jogar fora, não sei contra quem. Não, o Inter joga em casa contra o Criciúma. Ah, é 2 direto do Inter? É. Tá, o Inter deve... O Criciúma deu uma recuperada, né? O Inter podia perder esse jogo para que a crise se estabeleça de vez do Beira-Rio, né? Porque o pau já quebrou contra o Boa. Imagina, perder do poder... Que, aliás, foi um golaço do Boa, hein? Foi. Cá para nós. Então vamos ver o que acontece. Eu acho que dá para ficar... E se ganhar... A gente pega o Todo Poderoso Boa em casa depois, na rodada seguinte. Isso. E daqui a 3 rodadas, né? Em 3 rodadas, a gente vai encarar o Guarani também em casa, que vai ser um joguinho interessante. Eu acho que nem os piores pesadelos o Inter pensava em perder pro Boa em casa. Não, nem os piores pesadelos. Nem torcedor gremista acreditava que isso ia acontecer. Você vê como é que tá a coisa lá no Beira-Rio. Bom, o que mais? Vamos falar do nosso jogo, então, já falando da tabela demais. Pará é irretocável, né? É. Eu falei, rasguei elogios aqui, já antecipei meu voto no Bala, mas vocês querem comentar também? Não, espetacular. Em tudo, né? Chegou mais. Chegou, a característica melhor dele é avançar. Mas no jogo antes ele segurou os laterais, mas ontem ele subiu à vontade, brincou lá na área, deu o passe, deu... cruzamento certo, apesar, não quero desmerecê-lo, mas o goleirão deu um vacilo no nosso primeiro gol. Trombou com o Rafael Lima, tava olhando pra bola e trombou com o Rafael Lima, e aí a bola sobrou pro Renan. Mas de qualquer jeito foi um cruzamento bom, né? Na altura certa e tal. Depois a falta foi espetacular. Quando... Aí Tatiaia chegou a dizer que ele trombou com o próprio zagueiro. Cara, eu vendo o VT no dia seguinte, eu tive a impressão que foi com o Rafael Lima, mas... Então pode ser. Agora, o gol de falta, qual foi a última vez que nós fizemos gol de falta? Nem lembro, né? A gente volta e meia, a gente fala disso. Não faz, não tem esse treino. Foi no Tio, não foi não? Quanto boa? Nossa, não vou lembrar. Então, não vou lembrar. Eu acredito. Se você falar que é, eu acredito. Não, mas eu não sirvo de referência, não, velho. Acredito muito, não. Quem teve souber, um gol de falta esse ano, se eu não me engano, teve um gol de falta esse ano, sim. Do Campeonato Mineiro? Se eu não me engano, sim. É, enfim, de qualquer jeito, não é uma coisa recorrente. Aliás, eu acho que não é recorrente na grande maioria dos times do Brasil. Não é coisa só da América isso. Mas de qualquer jeito, foi um golaço, né? E parece que ele vai ser papai, então acho que as energias todas confluíram e fez uma partidaça mesmo. Isso aí. Deixa eu ler mais uns comentários aqui, ó. Thales Maciel, não vi o jogo, então vim aqui ontem para escutar os comentários e me deparei com um problema técnico. Acontece, gente. Será que foi algum boicote dos canais Globosat contra a crescente audiência dos decadentes? A verificar, Thales, a verificar. Acho que temos aí uma resposta. Atel, tá aqui, boa noite, meninos. Todo mundo bem de saúde? Não, pelo contrário, o Sérgio melhorou, mas eu ainda tô rabaqueado e o Alisson também tá derrubadaço, tanto que nem conseguiu chegar hoje. Corneta não pode vir porque dia de semana para ele é mais complicado, né, gente? Tá trabalhando, menino. Mas Lucas Bahia. Pode ficar tranquilo. Corneta não tá não, mas eu tô representando ele à altura. Pode ficar tranquilo. Muito bem. Aqui, vê aquela paradinha da configuração, o Ramon, porque o Thales tá reclamando aqui que tá com muito eco mesmo. E é doce, viu? Vê se mudou aquele trem lá de novo. Que mais? Lucas Bahia. Dá para ganhar tranquilo lá. Se queremos ser campeões, precisamos vencer esse tipo de jogo. Nós vamos comentar sobre isso, viu, Lucas? O Adolfo, jogamos bem, vitória convincente. Pará e Renan Votril. Estou lendo agora com dor no coração o Renan Votril, viu, o Adolfo? Ele já está merecendo perder o Cunha. Pará e Renan Votril surpreenderam. Golaço do Pará, também gostei. Decadentes honrando o nome ontem. Tava ficando organizado demais. Tá certo, Adolfo. Precisamos vencer esse tipo de jogos fora de casa, Sérgio Tavares? Você fez uma apanhada aí, como é que foi? Então, você diz... A estatística dos maiores vencedores fora de casa, dos maiores vencedores dentro de casa. Boa, boa. Deixa eu pegar eles aqui. Mas para explicar para a galera, eu fiz um levantamento de visitantes carrascos na Série B de pontos corridos e mandantes Caldeirão também na Série B de pontos corridos só, tá? E são 12 anos de pontos corridos, então desde 2006 até 2016, eu não computei esse ano ainda porque não terminou. Os times que mais venceram fora de casa e os times que mais venceram em casa nos respectivos anos, tá? Então, ó, vamos lá. Depois eu posto isso no Facebook, e aí pode gerar mais discussões, mas eu vou fazer um apanhado geral, só para todo mundo entender. Os times que mais vencem fora de casa nem sempre sobem. Muitas vezes sobem, a maioria das vezes sobem, mas nem sempre. Então, por exemplo, eu vou ter muitas situações que o time venceu mais, foi o time que mais venceu fora de casa, mas ainda assim ficou lá na décima posição, décima segunda, décima quarta, enfim, ou até quinta posição e tal. Por exemplo, em 2016, o Vila Nova foi o time que mais venceu fora de casa. Ele teve 9 vitórias fora de casa, mas ele terminou em 12º. Ou em 2012, apesar de que 2012 é um ano meio atípico, o São Caetano foi o time que mais venceu fora de casa. Ele venceu 11 vezes fora de casa e ele ficou em 5º. Eu chamo a atenção porque é atípico, porque o São Caetano não subiu nesse ano, mas ele fez 71 pontos. É uma coisa muito fora da curva, né? Porque o quarto também fez 71 e ele em 5º 71 e por número de vitórias e gols e tal, não subiu. Mas tem outros casos. Já, se a gente olhar os times que mais vencem em casa, somente uma vez um time teve mais, foi o time que mais venceu em casa e não subiu. Foi a Portuguesa em 2010. Mas mesmo assim, a Portuguesa em 2010 teve 13 vitórias em casa e ficou em 5º. Mas o Curitiba também teve 13 vitórias em casa e ficou em 1º nesse mesmo ano. Todos os outros anos, o time que mais venceu em casa subiu, invariavelmente em 1º. mas muitas vezes em segundo, às vezes em terceiro, em quarto. Então, claro que o que manda é os pontos. Então, se você, quanto mais pontos você fizer, seja dentro de casa ou fora, melhor para a gente subir. Mas pensando racionalmente, é muito mais importante ser um time que mande bem, que ganhe em casa sempre e tal, e belisque alguns pontinhos fora, do que a gente tem que ganhar esse jogo fora e tal. É, porque se o time tiver 100% de aproveitamento dos jogos em casa, ele vai fazer 54 pontos. É claro que ninguém vai ter 100% de aproveitamento em casa. Mas só chega a 54 pontos. 54 pontos não vai garantir o acesso. É claro que ganhar ponto fora é importante. E certos jogos, eu concordo com o Lucas, são importantes você vencer fora também. Mas vai ter jogo fora, que é jogo casca. E eu acho que, pra mim, um jogo desses contra o Paraná, que é um dos times que tem um pouco mais de camisa no campeonato também, entre os que vão ficar ali do meio para baixo da tabela, é daqueles mais chatinhos. Eu acho que é um jogo que não é favas contadas. Eu acho que o jogo que assim, que precisamos vencer e não tem discussão com a América, deixa ponto para trás quando não vence, são jogos contra times como o Oeste, um que não está esse ano, mas são os Guaratinguetá da vida, o Náutico, pela situação, não pelo Náutico em si, mas pela situação lamentável que se encontra no momento. Então tem certos jogos que sim, a gente tem que fazer por onde e tem que ganhar com uma certa facilidade, né? Com todo respeito a esses times, mas o América tem que vencer o CRB lá em Alagoas, o América tem que vencer o ABC, são times que têm uma estrutura muito menor do que a do América, tem uma renda, se a nossa já é pequena em comparação aos clubes da Série A e aos dois grandes rivais de Belo Horizonte, a relação entre o América e esses clubes é muito similar. Ô Henrique, diga. 50% dos pontos do Náutico foi o América que deu. Pois é, o Náutico tá com 2 pontos em 11 jogos, gente. O Náutico já era, né? É o que tudo indica, né, Ramon? Muito difícil o Náutico conseguir se recuperar. Eu acho que eles estão naquela de lutar para não fazer a campanha mais vergonhosa da história da Série B em pontos corridos. Porque o time não tem dinheiro para botar as contas em dia. Não tem dinheiro para fazer, logo, não tem dinheiro para fazer contratação. Que jogador iria pro Náutico hoje, sabendo a situação em que o Náutico se encontra? E tá sem estádio, né? Porque ele rompeu o contrato lá com a Arena Pernambuco. E o Aflitz também tá passando por uma reforma, né? Foi até aquele cara lá do torcedor Santinho. O Vinícius comentou que já tava quase pronta essa reforma aí. Pode ser que o dinheiro tenha sido empenhado na reforma e isso já esteja pago, não sei. Ou é a empresa, sei lá, empreiteira de alguém que é torcedor ou de alguém que tem ligação com o clube, já que o Náutico é o clube da elite lá em Pernambuco, e eventualmente o cara vai terminar essa obra aí para desafogar a vida do Náutico também, porque é vantajoso até financeiramente para o Náutico voltar a jogar nos Aflitos, porque está tendo um prejuízo filho da mãe lá na Arena Pernambuco, igual comentou o Vinícius aqui no programa do jogo contra o Santinho. O que pode salvar o Náutico é ele voltar para os Aflitos, a torcida abraçar, e fica difícil ganhar do Náutico lá, mas tá complicado, né? Tá feio o tripo Náutico. Voltando para o nosso jogo, que mais nós temos aí? Alguém quer comentar algum outro destaque da partida? A presença da torcida, né? Boa! Até eu achei que teriam poucas pessoas. Eu tinha mandado no grupo, né? No grupo nosso lá, que teriam poucas pessoas. No final, quase 3 mil pro América não é ruim, não. É um bom público. É um bom público, sim. Pro sábado à noite, muita gente desencana de ir, né? E pro frio que tava fazendo, ainda tá fazendo aqui em BH, né? Tá frio aí também? Não, tá frio pra caramba. A sensação de tempo hoje foi de menos 5. Que é isso? Então tá frio pra caralho. Pois é, desanima muita gente, mas que bom. Para quem tiver com medo do frio, principalmente, volto a repetir o convite. Lá no Bar do Pardal tem licor de sem sabor, que aquece os corações e o jogo fica até mais tranquilo. Diz Sérgio Tavares. Muito bem, mais comentários aqui. A galera que me respondeu aqui, que eu perguntei sobre o eco, já acabou, viu, Ramon? Então parou o eco. Vocês vão falar da reunião do conselho para redefinir a ampliação da Independência? Eu não pretendia botar na pauta, não. Vocês querem comentar alguma coisa? Olha, apesar que eu botei um pouco pilha nisso nos grupos aí, recebi informações que essa reunião não tem a ver com a ampliação da Independência, e sim com outros assuntos. que eu não sei se são sigilosos, então não vou falar aqui por enquanto. A convocação fala em patrimônio, né? Cita lá o artigo XPTO do Estatuto Social. Eu nem procurei saber o que era o item do estatuto em si, mas parecia que diz respeito ao patrimônio do clube. Então, se não tem a ver com a independência, melhor ainda. Mas, mesmo não... Eu acho que, às vezes, quando você vai pegar um empréstimo, tem que colocar um patrimônio lá como garantia. Eu não quero falar muito sobre isso, não, mas tem alguma coisa a ver com isso aí. Pode ser, exatamente, né? Isso, cara. Como a ampliação da independência é nada que vá colocar o imóvel a... Né, ele vai ser garantiado... Porque, na verdade... Existe um embrolho a respeito disso, que tudo que passa em relação ao patrimônio do América tem que ir para o Conselho. Na verdade, é tudo que pode indispor, né, um patrimônio do América. É, uma venda, ele ser um empréstimo, enfim. Como não vai colocar, não vai indispor o imóvel do América, para ser essa ampliação, eu creio que não vai sair para o Conselho, não. Ok, mas vocês querem antecipar essa polêmica da ampliação da independência? Porque, de certa forma, ela já foi anunciada e a gente não comentou nada aqui no programa, para falar a verdade. Vocês então, querem dar opinião a respeito? Se os caninos vão construir um estádio, o Cruzeiro tem um estádio, né, para jogos para 30 mil. Você acha de verdade que a Arena Nelca sai do papel? Cara, parece que vai sair mesmo, viu? Eu não acreditava não, mas parece que é sério. É mesmo? Não sabe ainda, né, se a Arena Raja ou a Arena Nelca. Isso vai ter uma votação ainda pro pessoal ali, né, decidir. Mas parece que vai sair. Eu voto a Arena Raja, se eu puder votar. Eu não acredito não, viu? Eu só acredito quando ele estiver pronto. Ou pelo menos, não, é isso mesmo. Eu só acredito se ele estiver pronto. Nem se eles fizerem a terraplanagem do terreno, começarem as fundações, eu não vou acreditar nele pronto, não. Eu só acredito no dia que ele inaugurar. É, parece que tem uma questão dentro do conselho deles lá também, que tem um movimento lá que não é muito a favor também da construção. Né? Isso aí é um risco, porque se eles provarem, e isso não é difícil, né? Que todos os times que estão com a arena própria aí podem estar passando por alguma dificuldade. Guilherme? Oi. Então, se eles provarem aí, se esse movimento contra conseguir mostrar aí que os outros times que estão com a arena própria, né, estão passando por dificuldade, não sei, pode ser que eles não queiram entrar nessa. O que eles falam é que vai ter um investidor de fora, que a gente sabe, tá careca de saber que é MRV. Eles falaram também na imprensa aí, não sei se é verdade, os atleticanos desmentem aí que vão fazer venda de cadeira cativa, que vai custar tipo 30 mil por 10 anos, um negócio desse tipo aí. Para levantar não sei quantos mil reais, enfim. Mas existe um risco de sair. Tem um risco de sair. Existe um risco, é ótimo. Parece que a contrapartida seria o shopping lá do Diamond, né? Aumentar o comodato lá que tem com a empresa, enfim. Mas, cara, eu sinceramente, eu não sei, cara. Eu tenho um peso que uma das coisas mais bonitas que eu acho na independência é aquela visão que vai pro saco, né? Cara, mas nem isso, assim, no projeto, eu não queria falar muito deles, não, mas no projeto deles lá, existe uma área externa lá que vai ter espaço para evento, espaço para um monte de coisa, uma arena multiuso, sei lá, lá de fora, e atrás da Independência, eu sempre imaginei ali como um edifício, né, fechando ali, e ali, cara, se a gente for parar para pensar, igual a gente colocou no grupo mais cedo, tem uma série de possibilidades, você pode fazer, não sei quantos andares daria ali, oi? Quanto à arena multiuso, cara, é uma coisa que a gente pode ficar tranquilo. Não vai ter show na Independência, cara. Porque tem uma série de condicionantes ali que... E Belo Horizonte tem... Mas multiuso, Ramon. Não, multiuso são os andares. Multiuso são os andares. Mesmo que você use gramado, tem uma série de outras coisas que você pode fazer no espaço multiuso. A gente pensa muito em show, porque acaba sendo o primário que as arenas multiuso acabam fazendo no país. Mas não é só show. Você pode fazer uma feira lá dentro. Sim, entendeu? Sim, você usa o espaço do gramado para estande, para essas coisas. Os espaços que existem em Belo Horizonte são subdimensionados, cara. O Expo Minas, por exemplo, ele passa grande parte do ano fechado. Talvez pelo tamanho. Talvez pelo tamanho. Mas ele é atrás do gol. É demanda mesmo, cara. Não tem. Eu não sei quantos andares daria para fazer ali. Eu tô chutando ali que daria pra fazer, sei lá, uns 7 andares ali atrás. Você pode botar uns dois primeiros. Olha, o primeiro é o vestiário, não tem como, né? Bota ali o segundo e o terceiro, estacionamento. O quarto, você deixa um vão livre para fazer as festas de casamento, formatura. Aí no quinto, você coloca um hotel. Belo Horizonte, só se não alteraram a lei, mas até 2 anos atrás, estacionamento, né? Esses prédios com estacionamento eram proibidos, cara. Eu esqueci o nome. É mesmo? Né? Era. Ué, o shopping cidade não tem... Mas ele é anterior à lei, entendeu? Aí a lei não pode ser retroativa, eles não ligaram... Mas como assim? Você não pode fazer estacionamento num prédio comercial? Não, esses estacionamentos aéreos, sabe? Esses que você constrói só... Ah, sim. Não pode mais, cara. Ah, não, mas eu falo assim, seria dois andares, estacionamento, aí o terceiro é um vão livre muito grande ali, você tá precisando fazer um espaço, igual eu falei, para alugar, para formatura, para, sei lá, até shows menores também, de repente daria. Eu vejo e assim, aí, um andar vejo hotel, olha pra você ver, você ia ter uma solução completa ali atrás do gol. Cara, nós já estamos, olha como é que é decadência da cultura, já estamos discutindo o perfil de Belo Horizonte, cara, a gente tem várias casas de shows aí que eram tradicionais em Belo Horizonte que fecharam, cara. Não tem demanda pra isso, não. Sim, é uma questão. Boa noite pra todos. Olha o cornetinho, agora você pode. Boa noite, seu corneta. Conta pra todo mundo aí que você quer pegar um andar lá nesse móvel novo só pra fazer uma mega loja do América. Como é que é? Vamos fazer mega loja, mega piscina. Olha lá. É só falar que vai fácil. Pronto. Inclusive, eu acho que o América devia colocar agora também um megalodonte lá em cima disso, porque tudo mega é nosso, sacou? Se parque também lá, a gente tem um monte de espécie já. Eu acho que às vezes eu não mencionei nomes. Uh-huh. O Diretossauros Rex tá um monte. Tá? Então tá. Então é isso, gente. Você quer falar? Eu tô fazendo a campanha por dois motivos. É uma volta a Morim. Tá? Não, uma, porque eu fiz uma animação muito legal no Z, e outra pra dar pressão pros outros times. Por causa da animação, não. Por causa da animação, eu publico ela antes dele voltar. É porque ela vai perder um pouco da graça. Eu corneta. Corta com corneta, eu concordo que ele então, essa frase que ele disse. Seu som cortou aí, corneta. O Sérgio, você quer falar sobre o possível fechamento da Independência? É, eu também acho que a Arena Raja Anelka nunca vai sair. E eu também prefiro que não feche a ferradura, que não mexa na Independência como ele é hoje. Minha opinião pessoal. Agora, é claro que eu acho que o América tem que ouvir a proposta, tem que analisar e ver se é bom ou não. É, às vezes a gente fica analisando muito achismo sem ter a informação mesmo, que é normal também, né? A gente está criando a discussão para pensar sobre isso e tal. Mas se vier uma proposta extremamente boa para o América, a gente vai conseguir projetar isso para futuramente e tal, ser um bom negócio, beleza. Eu preciso ser convencido. Eu não sou nem muito difícil, não. Sou otimista e tudo. Então me convença que aí, beleza. Acho que a postura do América tem que ser assim, né? Se for convencido, beleza. Se for de fato um bom negócio. Cornetinha, se eu quer dar sua opinião sobre fechamento lá? Eu sou contra. Meu PC travou, tô no celular enquanto. Porque eu vou falar o porquê, tá? Ah. O problema que vejo não é chatice, é que o estádio vai voltar. Bonito teto. Muito bem. Isso eu não sei. Isso eu confesso que eu não sei. Talvez nem dê muita despesa. Eu também acho que não aumenta tanto assim, mas não. Porque ela não vai ter cadeira, né? Pelo que foi dito, vai ser um espaço popular, arquibancada, né, pessoal? Ficar em pé mesmo. Tal. Eu acho. Banheiro e tal, né? Manutenção de banheiro. Mas eu não sei, cara. Eu acho que é uma certa megalomania da América, cara. Vamos lá. Ô, corneta, desliga a sua camerinha aí, porque sua parede tá muito bonita, mas não precisa ver. É só apertar o botãozinho. Aí, ó. Muito bem. Minha opinião. Eu acho que a América não precisa fechar aquilo ali. Arquitetonicamente, como está, eu acho que o GD é interessante. A gente sabe que ele já comporta e comportará a torcida americana nos moldes que ele está hoje por muito tempo. Então não vejo a necessidade de fazer esse fechamento. Contudo, aí tem um ponto que o Sérgio trouxe que eu concordo com ele. Havendo a possibilidade de fazer disso um bom negócio para a América, que seja feito. Qual que são alguma possibilidade de que isso seja um bom negócio para a América? A gente sabe que hoje o contrato com a Lu Arena está meio assim e que a Lu Arena está devendo mais, até onde eu sei, isso não foi acertado. Né? A última conversa que nós tivemos foi no momento que começaram a montar o puleiro. A dívida da Lu Arena estava quase em 1 milhão e 300. Eu chutaria que ela já passou de 1 milhão e meio e que durante esse imbróglio todo a Lu Arena não tenha movido uma palha para regularizar a situação. Isso é o meu achismo, eu não tenho informação nenhuma a respeito. Então, continuo trabalhando com a premissa que a gente conhecia lá atrás de que a Lu Arena deve algo em torno de 1 milhão e meio para a América. Para fazer essa ampliação, ela dependerá de uma autorização americana. Isso já ficou claro a partir do momento que ela não conseguiu sequer botar um puleirinho. Então, é até justo que, havendo essa benfeitoria sendo feita no estádio, que o contrato seja renegociado. O mesmo, o mesmo temor que muitos têm de como vai ser a administração americana do novo estádio após a devolução dele, eu tenho. Então eu não tenho pressa em ver o estádio voltando para a mão da América. Então não vejo problema, de modo que eu também não vejo problema na ampliação desse tempo de concessão, desde que certos cuidados, certas garantias sejam feitas para o América, para que o América comece a receber não só o atrasado, mas receber de fato aquilo que será entregue no futuro, que será devido após a benfeitoria. Então, é uma oportunidade do América, o jurídico do América, sentar de novo no contrato, vai ter uma condicionante, se tem uma renegociação da concessão, colocar novas garantias de que o América receberá o que lhe é devido, como, por exemplo, já previsto no contrato, que aí você não precisa disputar na justiça, já está previsto no contrato que se atrasar, a multa é de tanto e que essa multa deve ser paga na próxima bilheteria do próximo evento. Ô, Henrique, seguinte ao débito, sei lá, não sou... Aí vai ter... Vai ter que ser o seguinte, vai ter que negociar o América com o Estado nessa questão. Sim. Da prorrogação do comodato. Aí tal qual o América não está recebendo, o Estado também não está. É interesse do Estado prorrogar para receber mais. Não sei também, muitas vezes o Estado não está querendo mais mexer com isso, né? Porque, então, qual é o interesse do Estado também? Porque num vácuo, né, de alguém... Tá, concordo que é uma possibilidade, mas a gente não tem nenhuma informação nesse sentido, ou tem? Não, houveram informações, né? Inclusive até o Estado soltou uma nota que houve a possibilidade da Arenas ter se retirado da administração do estádio. Entregue para dois grupos aí, que voltaria para o Estado, e o Estado teve um impacto. Mas, na verdade, a gente sabe que não tem a Dengue mesmo, porque hoje o Estado não administra mais nada, né? Beleza. Então, é complicado, é complexo. É complicado, é complexo. Então, mas vamos trabalhar com a hipótese do Estado não encralacar essa confusão, porque, de certa forma, o contrato do Estado com a América, ele vai além, e se a Luarena sair, vai sobrar na mão do Estado, porque é assim que tem que ser. É o que está lá escrito no contratinho. Então, é o momento de se rever isso. Né? Isso. E eu só peço ao Alencar que coloque uma cláusulazinha, além de todas que vão garantir o pagamento para a América e as eventuais multas, no caso do futuro, da futura inadimplência, eu peço só aquela cláusulazinha que diz ali que Henrique Pinheiro pode dar com cano de ferro no joelho do representante da Lu Arenas, no caso de atraso de 3 meses consecutivos. Eu queria que ele me desse essa alegria de botar isso no contrato. Fora isso, tome-se todas as outras precauções para que o Independência seja, de fato, enquanto concessão cedida ao Estado e administrada por uma parceria público-privada, nem é parceria público-privada, no caso, acho que é concessão, né? Sendo cedida a um ente privado, que se faça a garantia de que isso seja pago, que isso já seja de fato uma fonte de renda para a América. Ah, depois como é que a América vai fazer? Não sei como é que a América vai fazer para organizar depois. Está preparado hoje? Provavelmente não, porque não existe hoje, talvez esteja se preparando, mas não existe nem para esse ano, nem para o ano que vem, nem para daqui a 3 anos, a expectativa de que você vá retornar a propriedade do estádio para si. Isso é um plano mais para frente, o América tem tempo para planejar. Eu vou discordar do Corneta de que o América não consegue fazer gestão do Independência Novo. Porque não conseguia fazer a do antigo? Porque eram dois momentos diferentes. Naquela época, o América não estava conseguindo fazer a gestão de si próprio, quanto mais do estádio. Isso é diferente também, né? Porque você não conseguia chamar o Atlético Cruzeiro para jogar no Independência antigo também. Mal o América poderia jogar, né? A gente sabe de liberar aquela semifinal. A gestão do América mudou. O América hoje tem uma gestão mais profissional. Só para vocês terem uma ideia, vocês devem lembrar disso. Lembra no Indepa antigo que os muros eram pintados com publicidade? Sim, lembro. Pois é, numa época que eu fiz um trabalho voluntário no marketing lá, naquele ano sombrio que a gente jogou o módulo 2, cara, uma das coisas que eu fiz foi fazer o levantamento daquelas pinturas ali, porque nem controle de quem estava pagando ou não aquilo o América tinha, cara. Não tinha. É outro momento. O América já passou por isso. Hoje isso não acontece. Né? Hoje está 1000 anos-luz à frente daquilo. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Claro. Mas em relação àquilo que eu vi lá, que eu vivenciei, você tá louco. Melhorou muito. Então não sei, eu acho que o América sim, talvez tenha competência. Isso, bom, talvez tenha. Você tem que ter outra gente. Mas enfim, eu acho que não vai ser uma coisa que vai dar muito pano para manga, cara. Eu acho que também não vai ser tão rápido. Aí, como é uma arquibancada, né? Vai ter que ver questão de projetos, aprovar, viabilidade. Se o projeto Reza Lenda que tá pronto. Não. O América tem estudado. O América não falou que tinha um projeto isso pronto, que já tinha apresentado no passado para o Arena? Não, isso não, cara. Cara, tem umas imagens. Tem umas imagens aí sim, mas. Não, mas é uma rampa que tem lá atrás do gol. Não, não tô nem falando. É uma rampa e tal, mas não tô nem falando das imagens assim, não. Não, o projeto não tem, não. Quem foi que fez aquele vídeo de contestação da aprovação da América logo nas primeiras semanas da polêmica do Puleiro? Foi o Racilã? Ou foi o Paulo Assis? Quem era? Não, o vídeo foi o Batista. O vídeo contestou o Batista. Isso, na salinha lá com o troféu atrás. Ele não cita ali, não, ele não citou ali, não. Eu tô achando que foi o Alencar, do programa da 98, que cita que o América já tinha um projeto de ampliação fixa. O Alencar traz essa informação. Então, o Alencar confunde muitas coisas. O América, na verdade, tem um estudo, o projeto não tem. Então tá. Então eu confundi junto com o Alencar. Deus, que é da arquiteto, né, Sérgio? O negócio é complicado. Você não fala um projeto no dia pra noite, assim, tem que ter estudo e tal, que tipo, né? Como é que vai isso, Ramon? Isso é triângulo, só. Triângulo reto. Ah, 90 graus, 60 ou de 30. Traça 3 reais aí. Cateta aí, manda ver, velho. Isso é bom, é só aprendi aí na agronomia. pra vocês verem o que eu passo num grupo que só tem gente humanas. Puta que pariu, viu? Eu imagino que não tem o projeto mesmo, porque não vai gastar com o projeto sem ter certeza que vai fazer. Você vai fazer um estudo, um levantamento, ver a viabilidade disso. A partir do momento que ele ficou viável, é que você vai mandar fazer o projeto. Faz mais sentido isso. Bota os tocados na minha mão, gente. Tá. Deixa eu pegar as participações aqui. Vamos lá, o César Santos. Último gol de falta do América foi contra o Fortaleza na Copa do Brasil do ano passado com Danilo Barcelos. Muito bem. Lucas Bahia, gostei do Bill, muita disposição. Bill, também gostei da atuação do Bill no jogo de sábado. Lucas, de novo, Guilherme começou a fofoca, agora termina. Eu acho que ele terminou, Lucas. O comentário deve ter sido antes. Marcos Chagas, tô gostando da evolução do time e o público foi um fator a mais. Lembrando aquele clássico jogo de 2009. Aquele clássico jogo de 2009 teve um público muito maior do que 3 mil pessoas. 12 mil. A minha irmã estava lá. 2 mil que entraram na baseada. Eu estava lá nesse jogo, eu, meu pai, a família inteira estava lá. Minha irmã estava lá com um barrigão de 8 meses. E foi, além do jogo, teve a caminhada da Praça 7 até o Independência, da qual participei também, que foi divertidíssima. Foi muito bom. Aquele jogo foi memorável. Quem mais? O Adolfo, o América não precisa da ampliação, verdade. Só vai interessar se for definitiva e se a cachorrada continuar jogando lá e pagar a conta. Se eles vão ter estádio, não deveríamos permitir a ampliação. Eu acho que a Arena Nelca não sai. Eu acho que tem uma chance boa deles continuarem jogando lá, mas não se você ficar chamando eles de cachorrada, Adolfo, por favor. Tem que tratar bem o cliente. Não pode tratar assim. Cocotinha. Canino. Tem que entregar. Tem que pegar a sacolinha de obrigado pela preferência, volto sempre. Qual que é o nome bonito pra cachorro? Bob, os Bobs? Tem vários. Eu tive um chamado Arthur, por exemplo. Tem vários nomes bonitos. Tem Bob, quem mais? Ralph, né? Bob, Ralph. Ralph. Os Ralphs, né? Os Ralphs. O Adolfo tá mandando um Canídeos aqui. Ah, Théo, Arena Multiuso seria de médico, cardiologista, psicólogo, neurologista. E ela dá uma solução que não vai tampar por completo a visão da Serra do Curral, que tanto agrada o Ramon, mas que seria uma construção que poderia ser feita ali para ornamentar um pouco mais o estádio, que é o quê? Uma estátua gigante do Givanildo. Perfeito. Aí sim. Agora sim, né? Eu não tive tempo de falar, mas uma coisa que eu gostaria de fazer ali atrás, sabe o que seria? O que você queria fazer? Era construir a sede administrativa ali. Fecha a ferradura e constrói o prédio com a sede administrativa ali mesmo. Não, não. É uma opção também. Sai do shopping. Não pode. Eu preferia sede num lugar e estátua no outro. Não. Vai dar uma confusão num jogo. Não. Eu também acho que não precisa ser. Não, Ramon. Não, peraí. Uma coisa que dá pra fazer. Dá pra ser, né? Aquele estádio, ele é um estádio, ainda que novo, é um local de um estádio histórico. Que teve jogo de Copa do Mundo, etc, né? Faz um museu de futebol ali também, sei lá. Tem essas possibilidades atreladas Já pensou, velho? O Guilherme estava presente até o dia que eu sugeri o amistoso para as Olimpíadas. Eu lembro. Estados Unidos. Foi muito bem aceito e fizeram, foi um lindo amistoso, lembra, Guilherme? Foi sugerido com 2 anos de antecedência. Isso. Sim. Não teve tempo hábil, isso que eu fiquei muito triste, cara. 2 anos não foi suficiente para marcar. Um ano depois para fazer uma mina. já que vocês citaram aí o nome do Givanildo, não queria nem falar não, mas eu atribuo ainda essa sequência do América de três vitórias aí, eu acho que isso aí tem um dedo do Givanildo. Acho que a demissão dele lá fez o Poço Ipiranga dar aquela balançada. Ai, meu Deus, se eu não ganhar agora, ele vem. O homem tá solto aí. O pessoal que não gosta muito do Givanildo tá louco essa hora, né, escutando assinou ontem com o Santa Cruz. Tá lá. Vá, vai, culo, Guilherme. Muito bem, volta, senhores. Nós estamos enrolando aqui, já falamos demais do jogo. É, o Bill, sim, teve uma grande atuação. O Lucas tentou puxar a gente de volta aqui pro jogo. E sugeriu o nome de Snoops para tratar a torcida adversária. Mas vamos tentar voltar aqui pra partida. É, vamos pra Bale Colatina? Alguém quer puxar algum destaque? Eu queria só botar mais umas estatísticas aqui pra gente conversar. Sim, que estatísticas. Isso, que é um número que eu achei muito bom para valorizar o América. Fiz um levantamento dos times que mais venceram na Série B de pontos corridos, tá? Eu postei isso agora no Facebook, então quem quiser pode comentar lá também, e eu postei o link no grupo do WhatsApp. Se a gente olhar, o América tem 93 vitórias com o jogo contra o Brasil, a gente chegou a 93 vitórias na Série B, de pontos corridos, obviamente. E a gente tem 6 participações somente, né? Então, se você olhar o ranking, nós somos o 7º time que mais venceu. Ceará, Paraná, Bragantino, Avaí, Náutico e São Caetano venceram mais que a gente. Mas eles também tiveram mais participações do que a gente. Então, naturalmente, tem mais vitórias por isso. Então, se a gente olhar a média, então dividir o número de vitórias pelo número de participações, a gente tem 15,5 vitórias por participação. Então, nós somos abaixo somente do Avaí, que tem 16,29 de média. Mas nós estamos no começo ainda da Série B, no meio do primeiro turno e tal. Então a gente ainda pode vencer, vamos vencer mais, podendo terminar esse turno, se tudo der certo, mais umas 5 vitórias, a gente passa o Avaí. E aí seremos o time que mais venceu na Série B proporcionalmente. Mais quantas vitórias? Mais 5 vitórias. Se a gente fizer 98 vitórias, a gente já passa na média. Passa em média. Tá. Passar em Em números absolutos, a gente só vai conseguir passar São Caetano e Náutico. O Avaí é bem improvável. Mas isso é depois de 14 vitórias. Isso. Só pontos corridos. Até porque não faz muito sentido analisar antes do pontos corridos, porque era outras tabelas, você tem outro tipo de... São campeonatos diferentes, né? Um tem mais jogos, outro menos. Faz mais sentido fazer isso só com pontos corridos, né? São Caetano é certeza, porque faltam 4 vitórias pra gente passar. Exato. O Náutico são 6 vitórias, do jeito que o Náutico... Mas o Náutico não tá ganhando nada, né? Então dá pra passar de boa. O Avaí, absolutos, mas podem passar em média, é verdade. Enfim, eu acho que é um número legal para exaltar o Coelhão. Muito bem. Então é isso, gente. Se Givanildo na praça fez o Enderson Moreira trabalhar, Felipe de Lucas deu uma mexida aqui com o Sérgio Tavares. Você vê que é importante ter uma sombra, gente. Vamos para Vale Colatina, então? Vambora. O que você quer? Eu quero... jogo de vitória, a gente termina alto, né? Diga. Pegando esse gancho aqui, só foi eu gritar com meu sobrinho que o Corneta apareceu no programa, vocês viram isso? Exato, tá vendo, gente? É desse jeito. Então vamos de Colatina primeiro, Sérgio. Vamos lá, Colatina. Nós tivemos um voto pro Brasil, que entrou pra bater. Agora eu não vou lembrar quem que votou nesse, eu não peguei aqui, mas... Preocupa não. Tivemos um voto pro Mané, esse voto foi da Tel. Aí tem que perguntar pra ela quem é o Mané. Quem é o Mané? Eu não vou expor, né? Ela responde. Você tá ouvindo aí quem é o Mané? 2 votos pra ninguém. E aí tivemos quase um empate com os dois que a gente falou no início. O Luan ficou com 7 votos e o Hugo Cabral ficou com 8. Então o Hugo é o Colatina da galera. Hugo é o Colatina da galera, Hugo Cabral. Muito bem. Só um breve comentário. O que me estranha é que quando ele saiu, onde eu tava, ele saiu exatamente em frente onde eu tava. Ele foi até aplaudido pela galera que tava na arquibancada. Teve uns 3 ou 4 que vaiaram, mas ele foi até aplaudido. Não, é porque essa de... Eu pelo menos acho que essa de vaiar o jogador na substituição independe simplesmente da atuação dele naquela partida. O cara, para chegar a ser vaiado, é porque ele já tá... O desgaste com a torcida já tá grande. Ou, no caso do Luan, que foi a última que aconteceu, ele deu aquela encarada na torcida também, que o Sérgio comentou aqui, né? Ele já tava mais desgastado e ainda teve esse lance. Então, eu acho que não é só... E ele não foi horroroso também, não, gente. Ele só não foi bem. Só foi o Colatina. Ele só foi Colatina, mas não foi horroroso, não. É aquela coisa, é um Colatina que se, porque ele se destoou do resto da equipe, não quer dizer que ele fez uma partida horrorosa também, não foi não. Exatamente. Eu vou votar no Hugo também, vai ser o meu Colatina do jogo. Guilherme, quem que é seu Colatina? Olha, sinceramente, eu não consegui ver ninguém assim que merecia o título de Colatina, não. Eu vou com aqueles que votaram lá em ninguém. Muito bem. Então, Ramon? Cabral, cara. Também ele o teve... Cabral, definido, então, mas ainda falta o voto de Sérgio Tavares. Eu também voto no Cabral. Quer justificar, Ramon? Ramon? Porque ele não foi uma partida horrorosa, mas ele teve bem mal, cara. Tá errando muitos passes e tal. Teve abaixo. Também ele foi o que destoou mais do time. Mas também não foi aquela coisa, nossa, né? Não foi um popita da vida, entendeu? É, pois é. Gente, vocês têm que entender que é o seguinte, o Colatina da partida é só o jogador que teve a pior apresentação entre todo o time. Então, assim, mesmo naqueles jogos que o América vai jogar muito bem, vai ter aquele umzinho. Não é o cara que a gente quer pregar na cruz e botar fogo e vai embora do América. Vocês estão mal acostumados? Porque a gente estava tendo a chance de votar em Felipe Amorim. Ano passado a gente teve a chance de votar em muita gente que não estava jogando porcaria nenhuma e a gente queria ver longe. Mas a gente pode votar no Colatina, um jogador que a gente não quer necessariamente ver excomungado do América. Quer justificar seu voto, Sérgio? Não, é isso que a gente já falou. Beleza. Então, dessa vez, esse jogo não temos o Bala do Rodada, como foi acordado no grupo do Decadentes, em homenagem àquele fatídico jogo lá em Pelotas, em 2009, nós teremos o Cássio da partida. Então, quem foi o melhor jogador para o América em campo? Quem foi o Cássio da partida? Começando com o seu Sérgio, com o voto popular anteriormente. Cássio não, Cássio. Cássio. É porque eu não falo pelotês, desculpa. Eu não sou fluente em pelotês. Então, Cássio. Você não sabe o que está perdendo, bobinho. Sérgio Tavares, quem foi o Cássio da galera? Vamos Cássio. Lá. Antes só de eu ler aqui, eu quero lembrar que eu aguardo via correio ou até entregue em mãos minha revista internacional, que eu dei a resposta que o nosso amigo Ramon pediu. Eu vou selecionar uma edição especial, entendeu? Que tenha toda a... Vocês querem explicar para a audiência o que é isso? No programa de ontem, o Ramon chamou atenção do Cassel. Onde estará o Cassel hoje em dia? E eu respondi para ele, ele não está em time nenhum. Ah, muito bem. Ele falou que quem respondesse ganharia uma revista internacional. Pronto. Então tá, quem foi o Cassel? Internacional e o X-Video dos anos 80, 90. É, X-Video analógico. Vamos lá, um voto pro Anderson, um voto pro Bill, um voto para todo mundo, um voto para a turma do fundão, essa é boa mesmo. Dois votos pro Renan Oliveira e o vencedor Pará. 14 votos, quase que unânimes. Muito bem. Se eu parar, eu já adiantei meu voto. Sérgio Tavares. Parar na cabeça. Parar 3 votos já é o nosso Cássio da rodada. Ramon Gregório. Eu, como sou um cara que sempre acompanha a maioria, eu vou votar no Renan, cara. Eu acho que nem eu já meu terceiro voto no Renan, hein? A maioria é onde? Na casa do Renan? Não, eu tô acompanhando, eu sempre acompanho a maioria. Vocês não querem... Eu acredito, né, que esses votos aí foram forçados, entendeu? Há um complô contra o Renan Valente, que é o novo nome dele agora, entendeu? Porque Renan daqui pra Valente. Frente será a nova contratação do Beziquitas em 2019. Muito bem. Guilherme? Bom, vou botar num jogador que tá de parabéns no dia de ontem, no sábado, né? Você já sabe que é o Pará, né? Muito bem. Com esse trocadilho, que no meu caso foi involuntário... Terminamos com o Pará, eleito melhor da rodada deste sábado. O América volta a campo para enfrentar a grandiosa equipe do Paraná na sexta-feira. E se eu não estou enganado, o jogo é às 21h30, não é isso? Alguém confirma? É isso mesmo. Com certeza, é isso mesmo. Então pronto, às 21h30. É aquele jogo que para mim, se voltar com pontinho, eu estou feliz. Se voltar com 3, então é rojão a noite inteira. E vamos, gente, o América engatou, agora foi. Como o Alisson, pena que ele não está aqui para repetir o que ele já falou, mas eu faço isso por ele, vamos parar de birra com o Anderson. A gente pode criticar o trabalho dele, a gente pode sugerir melhorias, principalmente agora que a gente sabe que ele escuta o programa e está atento ao que a gente sugere, mas está muito claro que ele, primeiro, está tendo os resultados, e mesmo antes disso, ele tá com contrato e ele tá prestigiado pela diretoria que acredita no trabalho que ele tá fazendo. Esse trabalho agora tá mostrando resultado. Então, e resultados bons. Qual foi a última vez que vocês viram a América ganhar de 3 com alguma frequência assim? Na última rodada. Entendeu? Não, no mesmo campeonato que eu ia dizer. Série B de 2015, só não tô enganado. Olha, 2015, já é difícil. A América conseguia esses resultados fortes assim, com frequência? Olha, esse ano tava difícil já, você vê duas vitórias seguidas, três, com duas por 3-0, faz milagre. Seguido, vitória... Nós goleamos Concordiano esse ano por 3-0 também. Ah, que beleza. Mas você falou 3-0 não era goleada. 3-0 não é goleada. É verdade. Continua não sendo. Foi um ato falha. Mas enfim, gente, vamos a campo, vamos prestigiar o time. A arquibancada, ela é um fator importante, se não exclusivo, mas também decisivo para a conquista do acesso e dos resultados dentro de casa. Não é o caso contra o Paraná, o jogo sexta-feira, a gente volta no domingo para fazer o programa, mas na sequência, na terça, tem jogo contra o Boa em casa. É uma boa partida para levar as criançadas, para conquistar 3 pontinhos, porque depois nós vamos encarar, possivelmente, o líder Guarani. A saber, né, já que os dois vão se enfrentar, Guarani e Juventude se enfrentam nesta próxima rodada, enquanto a gente pega o Paraná, mas ao que tudo indica, os times estão de fato bem encorpados e vão seguir, não são cavalos paraguaios. Há uma chance de que esse jogo contra o Guarani seja inclusive um jogo pela liderança do campeonato, que tornaria tudo mais interessante. Então, para que isso aconteça, vamos torcer por bons resultados, não só contra o Paraná, mas também vamos a campo incentivar o time na partida contra o Boa na terça-feira que vem. Certo, galera? Alguém quer mais algum recado? Guilherme, você quer fazer seu jabá lá do Aqui na Canela? Pois é, não. Então, eu tenho um canal aí também de futebol, onde eu... Você me sobrinha, gente. Se vazou, você me sobrinha. Tem um canal de futebol aí. E lá eu converso mais com um atleticano, um cruzeirense, com um atleticano, um flamenguista, um corintiano. Passo muita raiva lá, mas não deixo a América para trás em relação a nada que eles falam lá, não. Lá eu sou a resistência. O novo canal é aqui é na Canela, exatamente. A gente geralmente faz um programa depois da rodada, geralmente aos domingos, né? Quando tem rodada meio de semana, nem sempre dá para fazer, a gente faz duas rodadas ao mesmo tempo. O negócio é mais um bate-papo mesmo. Às vezes compete com Decadentes, mas se vocês não puderem assistir ao vivo, podem ir lá depois, porque fica gravado no YouTube, como fica o nosso programa, ou, no nosso caso, também lá no decadentes.com.br. Certo, senhores? Ramon Gregório, seu boa noite. Boa noite, amiguinhos. Lembre-se que... Não sei o que eu ia falar, cara, mas tudo bem. Boa noite. Lembre-se de tomar o remedinho para Alzheimer. Porque vai chegando janeiros, né? Os janeiros vão passando e a gente vai ficar menos deletério. Muito bem. Sérgio Tavares. Antes de dar meu boa noite, eu queria só dar um esclarecimento aqui. Nós convidamos uma garota para participar aqui hoje e ela tem muitos fãs na torcida do América. Olha aí. E eles foram informados, ela, né? Foi lá na resenha lá da Turma do Fundão, a gente falou que ela participaria, mas ela teve um problema ontem, ficou sem internet, então não pôde participar ontem. E hoje nos deu um bolo mesmo, esqueceu da gente. Não, talvez o problema dela não tenha se resolvido, né, gente? Isso. Vamos falar a verdade. Qual que foi o problema dela ontem? Ela mora perto da Independência e a torcida Snoopy, para usar o termo do Lucas Bahia, a torcida Snoopy simplesmente cortou o cabo da internet da rua dela. Então a rua dela estava sem internet, aí não há cristão que consiga participar de um programa na internet. Vamos ver, vamos esperar para que tudo se restabeleça. E assim que ela tiver internet, a gente vai convidá-la mais uma vez para ela participar aqui. Certo? Isso aí. Certíssimo. Mais algum adeus, Guilherme? Desculpa, te cortei, Sérgio. Mais alguma coisa? Não, só isso. Boa noite. E vamos lá na outra terça lá contra o Boa. Vai ser dois jogos seguidos em casa. Boa e Guarani depois. Se a gente fizer um bom resultado contra o Paraná, eu acho que dá para dar uma empolgada na galera. Vamos ver. É só para finalizar, obrigado aí pelo convite. Obrigado pelo convite aí, boa noite a todos aí. E vamos continuar mantendo esse canal aí, que, enfim, é uma coisa que fazia muita falta para a torcida do América. Pena que pouca parte da torcida descobriu ainda o Decadentes. Mas é um programa que merece o seu respeito aí, de toda a nação americana. Nós só temos a agradecer a sua participação. Você sabe que o caminho de casa, qual que é, a hora que você quiser, você aparece. Eu só não vou te convidar domingo, porque eu sei que você tem o Aqui na Canela. Verdade. E demorou mesmo você participar aqui, a gente fazendo o Deca Brand, nunca me ocorreu de chamar para fazer o Decadência também não, você também nunca falou nada, ficou nisso. O Deca Brand a gente precisa fazer urgente aí, tem muita pauta em atraso. Tem, viu? Culpa do João Paulo Saraiva, viu, gente? Vamos botar a culpa nele que não tá aqui pra isso, não tá aqui. Como diria o a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Exatamente. É isso, senhores, e faço coro aqui do Guilherme, não aos elogios que ele rasgou Decadentes, é claro, mas assim, é uma pena realmente que muitos americanos ainda não tenham a possibilidade de estar aqui. Eu não falo isso porque eu quero audiência, não, falo isso porque eu quero cada vez mais gente participando, principalmente aqui ao vivo, convite recorrente, vocês já estão cansados de ouvir falar, mas eu volto a reiterar, caso chegou algum ouvinte novo, por favor, venha, participe, se ofereça para vir aqui ao vivo, participar com a gente, é divertido, desopila, acaba com a neurose, e apresenta então vocês a todos os americanos. Quando eu falo apresente, gente, é o seguinte, é pegar o celular do cara, já baixa o programa e bota na mão dele para ele ouvir, entendeu? Não é só falar que tem, não. Pega e entrega já o negócio pronto para ele ouvir. E apresente então o Decadência para os seus amigos, para todo mundo, para a gente fazer isso aqui crescer. O único objetivo disso aqui crescer. Se for filho, manda ele escutar para te contar no outro dia, entendeu? Exato. Senão não tem presente, tem que ser pacífico. Exatamente. Então, para a gente ter mais e mais gente trazendo outras opiniões aqui e sempre trazendo outras visões dos torcedores aqui, porque senão vai ter a turma que vai reclamar que tá todo mundo concordando demais e que esse programa não tem polêmica. A torcida da América é um caso de psicanalista, né? O time tá ganhando, os caras querem que você conta disso. O time, até que fala, vai ver como, bicho. O time tá ganhando, até o Renan tá jogando. Como é que você até fala, o Renan tá jogando, bicho. Só me sobrou o Felipe Amorim pra xingar. Bicho, eu tô sofrendo pressão com isso, velho. Vou pedir o Renan pra de vez em quando dar umas bolas fora lá, porque o pessoal tá cobrando aqui. É isso então, galera. Domingo que vem a gente tá de volta. Valeu, abraço, até mais. I'm